Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. Hoje temos um programa especial sobre o Goa Trance, que foi o estilo do qual nasceu o Psy. Para começar o programa, recebemos no Rádio Psy o live sueco do Filteria. Foi um dos destaques do festival Universo Paralelo, o seu live de Neo Goa. Produzindo desde 96, o sueco Filteria lançou seu primeiro álbum em 2004, buscando inspiração para seu som na vibe e energia do Goa Trance que dominou os anos 90. O terceiro álbum foi lançado apenas um mês, e o link para compra vocês encontram no nosso blog. Confiram agora, exclusivamente para o Rádio Psy, o live do Filteria. Thank you. everything seems different. It squashes a man's ego. Time bends. Space is boundless. Thank you. Are you okay? Are you okay? My head feels like it's gonna split open. Thank you. I'll do it every morning. This is my thing. I'm reading. Thank you. One tiny atom to my fingernail could be tiny, tiny universe. Você está no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Citéria. Para fechar o episódio de hoje, temos como convidado o DJ Divinore, de Salvador. Mixando desde o ano 2000, Divinore é presença constante nas melhores festas de Salvador e de todo o Nordeste. Com gosto apurado e muita técnica, Divinore sempre destaca por seus sets extremamente psicodélicos. Atualmente está tocando um set de Goa, vocês vão conhecer agora, com vocês, DJ Divinore. Thank you. levitation device activated. Activated. We'll be right back. está no Rádio Psy. Vocês acabaram de ouvir o set do DJ Divinori. Se você quiser contar com o DJ Rodrigo CPU tocando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM em São Paulo no telefone 011-5549-8645. No MSN e e-mail vocês encontram em nossa comunidade ou em nosso blog. E entre em contato conosco pela internet. Deixe sua mensagem no radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também tem um blog, o radiopsypodcast.blogspot.com. Lá você encontra releases dos lives dos DJs que se apresentam por aqui. Essa semana você encontra bio release e maiores informações sobre os DJs do Vinori e o live do Téria, que foram nossos convidados. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.